Hoje é sexta-feira, fim de semana chegando. E como de costume, eu tenho muitos planos. Vou sair com as mina, vou ir pra balada. Tem festa de 15 anos, também tem cervejada. Uma mina me chamando pra gente ir na festa. Vou passar no banco, nada sai de graça. Nós curtimos de boa, depois levei ela pra casa. Aí os irmãos me ligam pra colar na balada. Eu cheguei suave, encontrei os irmãos. A balada tava boa, soltando só pancadão. Tinha MC Yuri, MC Rimei. O bagulho tava doido, é só pagar pra ver. Mais tarde teve K9, MC Bruninho, MC Tidô, MC Magrinho. A gente tava tudo, estilo patrão. Malote no bolso, Big Able na mão. As mina fazia fila pra ficar com a gente. Só tinha mina gata, elas estavam muito quente. Eu cheguei em casa, já tava amanhecendo. Só vou dormir um pouco e já saio correndo. Nos fins de semana a gente nunca para, e de vez em quando passamos em casa. Nos fins de semana a gente nunca para, e de vez em quando passamos em casa. Sábado de manhã e eu já tô na quadra. Hoje tô de bobeira, não vou fazer nada. E daqui a pouco vou colar com o Marcos, que a gente vai coletar lá pro churrasco. Tava muito louco, só mandando passinho. Tava aí o Guilherme, mano, Pez e o Mateuzinho. E geral parou pra olhar pra gente. Todo mundo impressionado, de playboyzinho até crente. Só proibidão da Mandela digital. Putaria rola solto, você passa mal. Churrasco foi noite toda, acabou de madrugada. Dessa vez não vai ter jeito, vou ter que ir pra casa. Eu tô cansado, não consigo nem ficar em pé. Também já bebi muito, já peguei muita mulher. Mas agora eu vou dormir, que amanhã é domingo. E as mina liga cedo pra poder colar comigo. Nos fins de semana a gente nunca para, e de vez em quando passamos em casa. Nos fins de semana a gente nunca para, e de vez em quando passamos em casa. Olha só, já é domingo, hoje o dia promete. Coloco meu climacão, coloco meu Juliette no meu celular. 15 ligação, 10 de uma mina, 5 dos irmãos. Não vou atender, não vou retornar. Hoje não vou descer, vou curtir no NH. Chama geral, fecha o bar do João Paulo. E hoje eu tô bancando, compra tudo do mais caro. Quero que geral curte um pouco da ostentação, porque eu sou humilde, sem ódio no coração. Fim de semana maneiro, normal, sempre é assim. Mas falando de boa, foi legal pra mim. Não ligo pra dinheiro, só quero me divertir. Ficar sempre de boa, ser feliz e sorrir. Mas agora eu vou descansar, porque já curti muito. Afinal sou brasileiro, nego, eu sou do mundo. Nos fins de semana a gente nunca para, e de vez em quando passamos em casa. Nos fins de semana a gente nunca para, e de vez em quando passamos em casa.